amador, não por falta de profissionalismo, mas por excesso em amor. E aonde vou? Carrego lembranças de minha trajetória. A primeira letra que fiz é um trabalho da escola. Percorri várias lojas à procura de bases de rap. Ensaios, tenho gravado em fitas cassete. Uma emoção quando escutava o resultado. E notava que o microfone não tinha chiado. Próximo passo, levar o som pra outro cômodo, pois o horário da novela provoca certo incômodo. Compõe iluminado pela clave que brilha no horizonte, resulta nessa sombra, um jovem põe no microfone. O pequeno homem que caminha com uma caderneta e mostra orgulhoso ao irmão sua simples letra. Se queixa que é reconhecido na escola, notas máximas, o que não acontece em sua própria casa. Nunca acontece. Só se promove crescimento, amadurecimento, para que após uma década escuta uma voz e veja um talento. Amigo, amiga, faça da vida um verdadeiro palco, o protagonista da própria história de sucesso. Receba os aplausos, efetuados com carinho e calor. Aborigine, rap amador, rap amador. Muitos cantam por amor à música, eu por amor a quem escuta. Muitos cantam por amor à música, eu por amor a quem escuta. Muitos cantam por amor à música, eu por amor a quem escuta. Muitos cantam por amor à música, eu por amor. A qualidade desse disco é compatível com as oportunidades. Negar o plebeu, pois falta continuar, manter a amizade. Não cantarei o que canta, só pra satisfazer teu ego. Sou diferente de você, não pretendo sucesso. E essa diferença discrimina minha competência. Sintoniza, mas não encontrará essa canção feita com excelência. Tenho consciência que tudo é possível pra realização de um sonho, que na procura da mesma ocorrem vários tons. Mas o importante é isso, escutar os gritos de contra, pois como você ninguém sonha. Meu objetivo, calma lá, espero que lhe conto. Gravar um disco produzido com um programa comprado por desconto. Tecle contra com mouse, arraste o loop. Vê, é tão simples, possui atitude. O problema é falso, mas o sonho é verdadeiro. Buscar o que acredita não é vergonhoso, mas digno de bater no peito, de coração fiz a canção. Os picos mudam de estação, escuto em dias e cria a mesma base do Marcão. O Marcão imitou, que absurdo. Me ensinaram que as ordens dos fatores não alteram o produto. Então o produto se deu a soma de simplicidade e fervor. Com muito orgulho, aborígine reclamador. Muitos cantam por amor à música, eu por amor a quem escuta. Muitos cantam por amor à música, eu por amor a quem escuta. Muitos cantam por amor à música, eu por amor a quem escuta. Muitos cantam por amor à música, eu por amor a quem escuta. Marcão natural da terra, é muito amor. Muito, muito amor.